Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patati. Se você quer sorrir e brincar, Patati, Patati.